Já que o assunto é desenvolvimento de softwares, se você está pensando em ser um desenvolvedor ou então já atua na área, o Google lançou recentemente um curso online gratuito para ajudar desenvolvedores de software a usar as ferramentas de desenvolvimento do próprio navegador do Google, o famoso Google Chrome. As videoaulas são chamadas Discover Dev Tools. São 7 capítulos interativos, que podem ajudar até mesmo os desenvolvedores já habituados com recursos do Chrome. Corrigir bugs, trabalhar com console e melhorar a performance de network são alguns dos assuntos tratados, mas as aulas são todas em inglês, então é bom estar com o idioma em dia. Você pode acessar o conteúdo gratuitamente procurando por Discover DevTools no Google. Mas histórias de desenvolvedores pelo mundo é o que não faltam. E hoje a gente traz dois exemplos de jovens que estão atuando na profissão sem mesmo entrarem na faculdade. E claro, estão fazendo muito sucesso. O primeiro é o jovem Nick D'Aloisio, de 17 anos. Ele é o mais novo milionário de Londres, na Inglaterra, segundo a BBC. E sabe por quê? O rapaz simplesmente desenvolveu um aplicativo para iOS chamado Samly, que reúne as principais notícias do dia em um só lugar. E faz tanto sucesso na Apple Store que o aplicativo acabou recebendo de um grupo de investidores a quantia de $1 milhão, quase R$2 milhões, para investir no software e torná-lo ainda melhor. Para quem não conhece o Samly, ele é um aplicativo gratuito com interface bem bonita e que classifica as notícias vindas das principais fontes e portais de notícias de todo o planeta, por categorias ou editorias, como são chamadas no jornalismo, e vai desde tecnologia até esportes. O aplicativo acaba sendo uma ferramenta útil para quem quer estar sempre por dentro das notícias, mas não tem muito tempo para ficar navegando por diversos sites. Já aqui no Brasil, Rafael Costa, de apenas 13 anos, já tem a profissão que muitos usuários de celulares gostariam de ter: criar aplicativos para melhorar o desempenho dos aparelhos. O jovem desenvolvedor, que já tem 13 aplicativos para sistemas iOS e Android, começou a trabalhar com máquinas aos 9 anos, quando recebeu um vírus no computador. Ele acabou querendo entender como funcionava o programa malicioso e também resolveu aprender a programação e assim acabou criando um vírus novo para a máquina da própria mãe. Rafael também surpreende com a velocidade com que consegue criar os aplicativos. Enquanto alguns levam um mês de desenvolvimento, outros foram feitos em menos de uma hora. Sobre o futuro, o jovem sonha alto. Ele diz que quer continuar desenvolvendo não apenas aplicativos, mas dispositivos, jogos, sites e tudo o que você possa imaginar. Porém, mais do que ser um simples desenvolvedor, ele também diz que quer ser uma referência de inovação e de que o Brasil tem sim talentos nessa área, segundo uma entrevista para a BBC Brasil. Bacana, né? Henrique Alves, para o Maringá em Dinheiro.